grão em grão. Eu posso ver o meu corpo junto ao mar navegar na solidão das estrelas. Brilho em vão sobre a noite, grão em grão, eu posso ver mil montanhas dispersar sob o vento que voa. Pelos vales e os desertos, barro, granito, de amar.